Olá, pessoas e pessoas. Aqui é o Diego. E sei lá, é meio esquisito eu começar a querer falar um pouco, principalmente sozinho agora. Bom, nesse exato momento eu estava estudando sobre algumas coisas e acho que a maior parte do tempo eu ando fazendo aquilo que é meio que desnecessário, sabe? E que talvez eu devesse passar um pouco daquilo que eu penso de vez em quando e que talvez eu deveria parar de pensar um pouco mais e agir, né? Como as pessoas costumam dizer. Bom, sei que a maior parte desse piloto, que eu digo que é piloto de podcast, vai ser um pouco inútil. Mas, bom, o que que não é inútil, né? E isso me vem lembrando que eu faço, né? Pra quem não me conhece, eu faço teatro. Eu faço parte da turma de 2016 de teatro da Universidade Federal do Amapá. E, bom, o que eu faço geralmente é muito criticado pelas pessoas, né? Tipo, as pessoas olham, sabe, com muito desdenho, assim, de que, cara, o que é isso, né? Tipo, o que tu tá fazendo? Tu vai crescer ator da Globo, tu vai fazer filme, sei lá. E eu, assim, às vezes eu paro e me pergunto, assim, o que é que eu quero fazer fazendo teatro? E muitas vezes não vem nada, mas isso não quer dizer que eu não sinta algo por ele. É algo muito esquisito, sabe, fazer parte de algo dentro do teatro, principalmente porque não é nada concreto às vezes. Assim, não que o que a gente estuda não seja concreto, não que as matérias não sejam concretas, mas aquilo que ela viabiliza para mim é algo que eu vejo como um pensamento que eu gostaria de compartilhar com as pessoas. E eu acho que teatro é meio que isso, assim, sabe? É um compartilhamento de ideias, de coisas, de vida, principalmente. Tá, eu vou falar muita coisa aqui que é bastante fantasioso, talvez, e é muito filosófico para algumas pessoas, e talvez isso seja bastante chato também. Mas tudo tem um começo, né? Tudo tem que haver um começo. E eu espero que o meu começo seja também o começo de outras pessoas, né? Que isso faça com que as pessoas olhem e queiram também começar algo e fazer algo e deixar de pensar em algo. Bom, eu sou uma pessoa realmente muito crítica principalmente comigo mesmo, assim. E eu acho que com o tempo, desde que eu entrei para fazer teatro, eu acho que essas coisas foram se, como posso dizer, se esfarelando, sabe? Elas continuam ali em alguma parte, mas que às vezes eu quero acessar e às vezes não. E não que eu deixe completamente de lado aquilo que eu vivi ou as coisas que eu faço, mas a maior parte do tempo eu costumo parar um pouco de pensar nas coisas e tentar mesmo olhar com mais afinco, assim, de uma maneira que não seja crítica realmente, mas que seja mais simples, sabe? Tipo, tanto para mim digerir as coisas, quanto para para simplesmente eu parar de pensar demais às vezes, sabe? Bom, de início eu tenho como meta assim fazer as pessoas olharem umas para as outras mais, assim, sabe? Às vezes eu paro em determinado momento e tento observar as pessoas como se elas fossem arte, assim, também, sabe? Tem determinados momentos que eu vejo as pessoas e eu encontro e as pessoas conversando e se tocando, tanto nas aulas de ensaio quanto na vida mesmo, assim, sabe? Às vezes, quando as pessoas se conhecem, elas têm um afeto logo de cara, né? Tipo, algumas acabam se entendendo logo, outras demoram um tempo maior. Mas que é sempre fácil, assim, a gente olhar para alguém e dizer que a gente vai conseguir conversar com aquela pessoa. E às vezes a gente tem essa preconcepção, mas nada disso acontece. E a gente empaca, sabe? Mas eu acho que isso é do ser humano. Às vezes somos pessoas que não temos como encontrar maneiras de saber como as nossas relações vão ser uns com os outros, principalmente. E eu vejo que eu não sou muito diferente disso também, sabe? Eu presto muita atenção nisso. Tem momentos assim que eu tento olhar para mim como uma pessoa que recebe muito, sabe? Mais do que envia as coisas, porque tem momentos que, na verdade, às vezes eu olho o ser humano como se ele não se disponibilizasse tanto, sabe, para trocar, assim, sabe? E eu acho que a maior parte do tempo eu tenho esse pensamento de querer fazer algo em que os outros acabem se tocando de alguma maneira, não que esse toque seja corpóreo mesmo, sabe? Mas com que ele seja viabilizado de maneira mais sensível. E quem sou eu, né? Tipo, quem é essa pessoa que olha e acorda e pensa, cara, hoje eu preciso ser uma pessoa mais sensível ao mundo, sabe? E, bom, normalmente é assim que as relações elas se formam, né? A gente não escolhe quem vai gostar, não escolhe se aquela relação vai ser duradoura ou se ela vai acabar agora mesmo, sabe? Ou se você está ouvindo isso porque quer ou porque simplesmente está curioso com alguma coisa, ou sei lá. Talvez eu até pense que alguém tenha simplesmente desligado antes mesmo de chegar nessa parte. Mas é interessante ver como tudo é conectado, assim, tudo tem seus meios, suas maneiras de acabar e começar e simplesmente sumir. Você pensa que é. Você.